Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Qualidade de vida é uma expressão que indica as condições de vida de um ser humano, que envolve várias áreas como o bem físico, mental, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, como família e amigos, e também saúde, educação e outros parâmetros que afetam a vida humana. Existe um método de medir a qualidade de vida? Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, elaborou um questionário para aferir a qualidade de vida. Esse questionário é composto por 6 domínios, o físico, o psicológico, o de nível de independência, das relações sociais, o do meio ambiente e os aspectos religiosos. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um modo de medir a qualidade de vida dos países, comparando riqueza, alfabetização, educação, esperança média de vida, natalidade e outros fatores. É uma maneira de avaliação e medida do bem-estar de uma população. Qualidade de vida foi um conceito criado pelo economista J.K. Galbraith em 1958, que veicula uma visão diferente das prioridades e efeitos dos objetivos econômicos de tipo quantitativo. De acordo com este conceito, as metas político-econômicas e sociais não deveriam ser perspectivadas, tanto em termos de crescimento econômico quantitativo e de crescimento material do nível de vida, mas sim de melhoria em termos qualitativos das condições de vida dos homens. Isso só seria possível através de um melhor desenvolvimento de infraestrutura social, ligado à supressão das disparidades, tanto regionais como sociais, à defesa e conservação do meio ambiente e etc. Para garantir uma boa qualidade de vida, deve-se ter hábitos saudáveis, cuidar bem do corpo, ter uma alimentação equilibrada, relacionamentos saudáveis, ter tempo de lazer e vários outros hábitos que façam o indivíduo se sentir bem, que tragam boas consequências, como usar o humor para lidar com situações de estresse, definir objetivos de vida e fazer com que a pessoa se sinta com controle da sua própria vida. Qualidade de vida também diz respeito a boas condições de saúde mental. A psicologia, neste sentido, através de ações de psicoterapia, tem um papel preponderante na conquista de uma vida equilibrada e feliz. Qualidade de vida é diferente de padrão de vida, e muitas pessoas confundem esses termos. Padrão de vida é uma medida que quantifica e qualifica a quantidade de bens e serviços disponíveis. Já a qualidade de vida tem a ver com o bem-estar físico, biopsicossocial. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.